Em várias regiões da cidade, os pancadões atravessaram a madrugada. Nesta imagem, duas motos se esbarram. Na discussão entre os motociclistas, o garoto, que está de camiseta verde, tira a arma da cintura. A lei dos pancadões, que está em vigor há 2 anos no estado de São Paulo, permite que policiais militares apliquem multas aos donos de carros com som alto ou até apreendam o veículo. Hoje vai dar merda. Hoje vai dar merda. Hoje vai dar merda. Hoje vai dar merda. O bolso tá o bicho, invejoso não entende. É peixe, onça, peixe. Brasil, futebol, fuzil, telha, Brasilite. Vários quer ser bad bunny, eu quero as bad bitch. Na capital das notas, sigilo é meu amigo. No pulso, relógio brilha mais que seu sorriso. Invejoso copia, mas nós tem o próprio estilo. Tá passando batido, mas não desapercebido. Não vem pousada, já te avisei que a tropa tá sem tempo. Não vem pousada, já te avisei, quando a tropa tiver contando as de 100. Invejoso não entende. Hoje vai dar merda. Hoje vai dar merda. Hoje vai dar merda. Hoje vai dar merda. Então calma, sem algazarra, noite iluminada no jet é normal. Foi o tempo que nós se importava, hoje nós mete marcha, tchau tchau. E na empresa, o GPS é o mais que cresce no ramo informal. Pra passar tempo, colou na minha casa, foi me procurar e passou mal. Sem novidade, terminou e veio me procurar. Abençoada, tá pensando que eu sou senhor Oma. Sai azar, sem faísca pra não chamar atenção. Que já não basta nave mãe quando avista o foguetão. Não vem pousada, já te avisei que a tropa tá sem tempo. Não vem pousada, já te avisei, quando a tropa tiver contando as de 100. Peixe, onça, peixe. O bolso tá o bicho, invejoso não entende.